Jornal da Galera. Amigos inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Top Melody, ou inimitável. Não posso mais ficar longe de você. Começo a chorar sem saber o que fazer. Já não suporto mais sofrer por essa paixão que só vai machucar e ferir meu coração. Chega de chorar, chega de sofrer. Eu não posso mais viver sem você. Viver sem você, chega de chorar, chega de sofrer. Só teu amor me faz viver. Chega de chorar, chega de sofrer. Eu não posso mais viver sem você. Chega de chorar, chega de sofrer. Só teu amor me faz viver. Banda MC Mania, a nova mania do Pará. DJ Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Não posso mais ficar longe de você. Começo a chorar sem saber o que fazer. Já não suporto mais sofrer por essa paixão que só vai machucar.

emoções. Manu, Manu, batidão. CD Top Melody. Yeah.